Eu quero chamar aqui a Gardênia. Agora nós vamos iniciar com uma palestra. A Gardênia é irmã nossa aqui do projeto Adoradores, é nutricionista e ela tem uma palavra de conhecimento, de sabedoria que vai estar nos orientando, nos direcionando segundo o que Deus tem colocado no coração dela. Amém. Boa tarde, queridas. Eu nem abri minha boca ainda, já tinha um monte de gente chegando perto de mim falando assim, a gente vai apanhar muito hoje? Então assim, eu vou responder o seguinte, quando eu era pequena e eu machucava, era assim um ritual, né, das mães da gente, lava aquele machucado e depois tacava sal quando não tinha uma outra coisa para tratar e aquilo ardia muito, mas funcionava, então a gente sarava rapidinho. Então, assim, às vezes a gente pode tacar sal um pouquinho na ferida, mas é para sarar rápido. Então, assim, qualquer coisa que eu vier a falar aqui, é assim, saiba que é uma vara, mas é uma vara com amor. Viu, irmãs? Eu queria começar lendo um versículo que está em 1 Tessalonicenses 5:23, que diz assim, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo me chama muito a atenção, porque coloca a nossa vida como um todo, corpo, alma e espírito. Então, a gente fica pensando assim, como que o ato da gente, às vezes, se alimentar, como que a saúde da gente pode ter alguma relação com a santificação. E eu queria colocar para vocês hoje que isso tem tudo a ver. Mas eu queria ler mais um versículo que está assim. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Isso está lá em Salmo 103, versículo 3. E aí, quando eu ficava lendo esse versículo, eu ficava assim, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Perdoar a iniquidade com sarar a enfermidade? E aos poucos o Senhor foi trazendo isso mais nítido ao meu coração, ao meu entendimento. Porque quando a Bíblia fala de cura nesse sentido aqui, o Senhor está falando de cura, irmãos, nas três áreas, corpo, alma e espírito. Então, o que acontece? Por que quando o Senhor perdoa as nossas iniquidades, sara as nossas enfermidades? Para começar, se Ele perdoou, é porque a gente pecou antes. Então, o que é o pecado? Não é a transgressão da lei? Então, quando a gente vai transgredir a lei, além das consequências daquela transgressão, a gente sofre uma punição, porque a gente transgrediu uma lei. Isso é natural. Então, quando a gente transgride certas leis, tipo leis da saúde, por exemplo, é claro que vai ter consequências e vai acabar tendo punição. Isso vem em forma o quê? De enfermidade, de doença. Mas aí o que acontece também? Quando a gente se arrepende, a gente reconhece que a gente estava no caminho errado e a gente muda o sentido, a gente realmente se arrepende de todo o coração e propõe uma mudança, o Senhor perdoa. E quando Ele perdoa, a consequência é a gente ficar livre de toda a consequência que aquele ato ruim anterior tinha provocado. E com a lei da alimentação é a mesma coisa. Às vezes a gente passa anos transgredindo esse princípio. Então, assim, quando a gente se propõe, Senhor, porque às vezes a gente parece com uma enfermidade, a gente começa aí a desesperar, chorar e orar, e às vezes está vendo que está orando e as coisas não estão acontecendo, a gente fica deprimida por causa disso, eu estou orando e não está resolvendo. Mas aqui, um princípio, irmão, foi infringido, e Deus não vai passar por cima de princípio que Ele mesmo criou. Então vai ter consequência. Para a gente ficar livre daquela consequência, a gente vai ter que reconhecer. Então, olha, na hora da gente ficar enfermo, em vez da gente murmurar, a gente tem que falar assim, Senhor, se eu estou passando isso, pode ser que tenha sido negligência minha. Então, me mostra onde que estava errado e eu vou me propor a mudar, me perdoa, Senhor, porque eu não cuidei bem desse santuário, que é templo vivo do Teu Espírito. Irmãos, e esse arrependimento tem que ser genuíno, não pode ser da boca para fora. E aí, quando a gente se arrepende, a gente propõe uma mudança, às vezes a gente nem sabe por onde começar, mas a gente está com o coração tão aberto para realmente mudar, que Deus vai usar uma pessoa, vai usar uma reportagem, vai usar um livro, alguma maneira Ele vai usar para poder, né, te dar uma orientação, uma direção. O que, que eu tenho que fazer para recuperar a minha saúde de volta? Porque ela é um bem, irmão, muito precioso. E tudo que é muito bom não vem assim de graça. A gente tem que pagar um preço por aquilo. Né? Eu gosto de eu até comentei isso no ano passado. O povo de Israel, quando foi lá já usufruir a terra prometida, que Deus já tinha dado, já tinha falado, eu dei para vocês, é de vocês. Mas eles não chegou lá assim, tranquilo, foi chegando e tomando posse. Eles tiveram que guerrear. Né? Então muitos até ficaram com medo, quiseram dar para trás. Como assim? Deus já falou que deu e agora eu vou ter que ir lá lutar contra aqueles gigantes? Porque as coisas que vêm do Senhor é assim, são tão boas que a gente tem que reconhecer que são boas pagando um preço por aquilo. Então, e no âmbito da saúde não vai ser diferente. Então, o que eu queria colocar para vocês aqui hoje, principalmente, é o seguinte, que vocês saíssem daqui com a mentalidade renovada, olhando para o alimento com olhos que vocês nunca olharam antes. Sabe por quê? A gente não pode banalizar uma comida, porque ela não serve só para matar a nossa fome, né? Para satisfazer um prazer da gente, até mesmo porque a única coisa que mata a fome de uma célula é nutriente. Então, não quer dizer que tudo que você come está matando realmente a sua fome. Né? Se a gente for partir do princípio, que a gente é formado de sistemas, vários sistemas, de órgão, de tecido, esses tecidos são formados de célula. E célula é formada de quê? De no mínimo 44 nutrientes. É isso que forma a célula. Resumindo, a gente é realmente o que a gente come, a gente é formado de comida. Né? Então, como é que a gente pode banalizar algo tão importante assim? E hoje, assim, hoje em dia eu fico triste porque realmente está sendo algo assim, muito desvalorizado, irmãos. O alimento é algo divino mesmo. A Bíblia dá tantos versículos da importância da gente comer à mesa com alguém. Vocês não têm noção desse comer à mesa, tanta coisa que está envolvendo ali. Não é simplesmente comer, né? Ficar alimentando uma glutonaria, que se você for olhar no dicionário, nada mais é do que um amor ao alimento, e a gente não tem que ter amor ao alimento, né? Porque senão a gente vai ficar igual os animais. Qual que é a diferença da gente por eles? A gente tem uma razão, a gente raciocina. Então, a gente não pode simplesmente só fazer o que dá vontade. Você vai comer tudo o que você quer porque simplesmente deu vontade? Então, sim, você pode até fazer isso. Né? Muitos estão fazendo, mas, infelizmente, estão tendo as consequências dessa escolha. Outro versículo que eu queria colocar está em Coríntios 10:31, que diz assim, né, que mostra para a gente uma outra relação da saúde com a santificação. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo, tanto comer, quanto beber, qualquer outra coisa, tudo para a glória de Deus. O que, que vocês acham que é comer e beber para a glória de Deus? Será que é simplesmente a gente atender a vontade de um apetite desenfreado? Até mesmo porque, olha esse versículo que eu acho ele até um pouco pesado. Está em Filipenses 3, 18 e 19, que diz assim, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles baseia-se no que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Quando fala assim, o Deus deles é o ventre, literalmente está falando, o Deus deles é o estômago. Eles são guiados pela vontade, pelo estômago. Né? Então, assim, quando eu vejo alguém falar assim, ah, mas eu sei que isso não faz bem, mas eu não vivo sem comer isso. Olha, eu vou falar uma coisa que eu sei que vai parecer pesado, mas é uma verdade. Talvez possa te doer um pouco. Se você é dominada, irmã, simplesmente por um alimento, o Espírito Santo de Deus não vai ter lugar para dominar a sua vida, que ele tem que ser o único para te dominar. E se é simplesmente um alimento está tendo domínio sobre você, você sabe que não te faz bem, e mesmo assim você quer comer só para satisfazer um paladar que já está corrompido por hábitos errados que a gente foi aprendendo ao longo dos anos, porque isso... Eu nem posso falar que é culpa da gente, é algo que foi imposto sobre nós. A gente foi ensinado assim desde pequeno. Então a gente foi comendo coisas que foi contaminando o nosso paladar. E olha que engraçado como que isso contamina. Porque quando uma pessoa se vicia, né, numa droga, por exemplo, todo dia ele quer aquela droga. Todo dia, não precisa ser uma droga diferente, todo dia ele quer ela, porque... ele está viciado por ela. Porque tudo que vicia, assim, quanto mais você tem, mais você quer. E é engraçado que o alimento, quando ele é saudável, por ele não viciar, se você ficar muito tempo comendo a mesma coisa, rapidinho você enjoa. Porque o corpo da gente é inteligente. E se ele começa a receber a mesma coisa, mesmo sendo boa, e fala, olha, eu já estou satisfeito desse tipo de proteína, desse tipo de vitamina, desse tipo de qualquer coisa, eu já estou satisfeito, eu quero um diferente. Agora, é engraçado que os alimentos que viciam não são assim. E quais são os alimentos que viciam? Pelo menos dois deles eu vou falar hoje. Mas aí vocês vão esperando mais um pouquinho. Outro versículo diz assim, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que não sois de vós mesmos? Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, nós não somos de nós mesmas. Então, a gente não tem que sair por aí fazendo o que a gente bem entende, né? Porque a gente tem um corpo para zelar, o Espírito de Deus habita em nós e a gente tem que cuidar desse corpo. Irmão, você já parou para pensar no meio de tanta coisa linda que Deus criou, o universo? Aí um Deus tão santo, tão puro, tão perfeito, fala assim, olha, eu escolhi para o meu Espírito habitar o seu corpo. Né? Um corpo assim, o nosso corpo de pecado. E Deus fez questão de todas as maravilhas que Ele criou, apesar dessa casca ruim que a gente está, Ele ainda preferiu habitar em nós. Então, assim, o universo pagou um preço muito alto por isso. A gente não pode levar a saúde de qualquer maneira. A gente tem que cuidar bem do nosso corpo, né? Outra coisa que eu queria colocar. Não podemos negar, né, que o pecado é algo gostoso de praticar, porque mesmo porque se não fosse gostoso, ninguém ia querer pecar. Só que por que o nosso Deus às vezes não quer que a gente peque? Porque o problema do pecado é o seguinte: ele nos proporciona um prazer muito rápido e às vezes um período de tribulação muito longo. Então, assim, será que vale a pena a gente abrir mão de certas coisas por um momento tão curto de prazer, para depois ter uma consequência tão duradoura? Né? Porque aqui, o prazer que você vai ter com o alimento que não é bom para você, ele vai durar só enquanto você está mastigando. Você já parou para pensar nisso? Não é um prazer assim que eu vou comer e vou sentir aquele prazer por muito tempo. Ele só dura enquanto você mastiga. Comeu, passou. Passou a vontade, e aí? A vontade passou, mas as consequências ficou. Né? Depois o nosso corpo vai ter que dar conta de colocar tudo aquilo de ruim para fora. Né? Mas Deus fez a gente de uma maneira tão perfeita que na maioria das vezes Ele dá conta de colocar para fora sim. Mas a gente está chegando num limite tão grande que Ele já não está dando conta de colocar para fora mais. E essa semana eu fiquei triste porque eu vi uma matéria falando assim que pela primeira vez na história, por causa dos nossos hábitos alimentares, a expectativa de vida dos nossos filhos vão ser menor do que a nossa. Então, assim, eles tentam divulgar o tempo todo que está melhorando, que está aumentando a expectativa de vida, que você vai viver mais anos. Uai, mas vai viver mais anos como? Adianta você viver 80, 90 anos e passar os últimos 10, 20 anos em cima de uma cama, padecendo, sofrendo, né, com a sua família toda ali sofrendo junto? Isso não é melhorar a expectativa de vida. Né? Então, assim, o que Deus tem para nós é realmente o quê? Nos ensinar que a gente deve abrir mão de minutos de prazer, que a gente só está tendo esse prazer também por causa de um paladar que já está corrompido, e agora a gente vai ter que recuperar esse paladar para a gente conseguir sentir prazer com as maravilhas que Deus fez, né, para sair dessa situação. É, há um princípio natural, né, revelado ao homem, que está em Gálatas 6, 7 e 8, que diz assim. Irmãos, dá licença rapidinho. Não erreis, de Deus não se zomba, pois a tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, assim, esse versículo é muito claro, né? O que a gente planta, a gente vai colher. Não tem como você plantar uma semente e querer colher algo diferente, de uma natureza diferente. Então, o Senhor nos deu a opção. A gente quer colher saúde? Então, a gente tem que plantar saúde. Não adianta a gente querer continuar semeando esse lixo que a gente está, né, jogando para dentro da gente e querer usufruir só de bênção, só de saúde o tempo inteiro. Irmãos, a gente tem que, né, deixar a ficha realmente cair. Eu não sei se vocês já perceberam que orar por uma enfermidade nem sempre está sendo resolvido o problema. E aí por quê? Deus está sendo ruim? Ele não está ouvindo a oração da gente mais? Deus está com o coração endurecido porque a gente ora, ora, ora e a enfermidade não quer sair do nosso corpo? Não, a gente infringiu princípios, né? Lá tem um versículo que fala em Gênesis, né? Depois eu vou passar nele. Então, assim, Deus deixou lá a receita daquilo que a gente deveria comer, né? Aquilo que vem da terra, né? A gente é formado do pó da terra, literalmente. Os mesmos minerais que tem em você são os mesmos que tem no solo. A gente veio do pó da terra. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Não passar por cima desse princípio que ele mesmo criou. Agora, se Deus, né, como diz a palavra, ele cuida da nossa saúde... Então, por que nós precisamos seguir essas leis e evitar esses alimentos? Né? Por esse motivo que eu já mencionei um pouco antes. Até mesmo porque é a obediência que dá essa legalidade para o Senhor agir na nossa vida. E é a mesma desobediência que dá legalidade para as doenças e enfermidades também agir na nossa vida. Então, lá em Gênesis 1, 29... foi a dieta perfeita que o Senhor deixou para a gente. Está escrito assim. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e todas as árvores que dão frutos. Ser-vos-á para mantimento. E também Salmo 104, 14, está assim. Ele faz crescer a verdura para o serviço do homem, para que retire da terra o alimento. Olha que lindo. Gente, assim, eu fico maravilhada porque a Bíblia realmente é um manual de vida. Deus cuida de detalhes. Então, assim, se isso está escrito aqui, às vezes porque a gente lê e até passa desapercebido. Mas cada palavra que está, né, escrito na Bíblia é porque é algo assim, de revelação de Deus para nós. E às vezes a gente passa e não dá muita importância para isso. Então ele está falando, ele está ensinando, porque provavelmente, quando o Senhor deu essa palavra, ele já sabia lá no futuro, né, o tipo de alimento que ia surgir. Então ele já preveniu, olha, alimento é isso aqui, é o que eu fiz dar vida. Né? É a semente que dá vida. Então, cabe a nós a gente aceitar ou não, né? É a sugestão dele, é o cardápio que ele deu. Então, você está livre, você tem livre arbítrio para falar, não, senhor, eu quero utilizar disso ou não. Você fica à vontade, né? Então, o que a gente deve ter esse temor é por causa disso. Porque quando lá em Salmo 139 fala assim, ai, de uma maneira assombrosamente maravilhoso nós fomos formados. E aí, quanto mais eu estudo essa área, irmãos, essa área, a fisiologia mesmo, o que acontece dentro de uma célula, eu fico assim maravilhada. Deus é perfeito demais. E aí começa a gerar um temor tão grande no coração da gente. Como que a gente está cuidando de uma maquinaria tão perfeita, né? Então, um versículo depois que vocês podem estar meditando nele, está em Deuteronômio 30, 19, que diz assim, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, de que tenho te posto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. E já pensou? O Senhor colocou uma opção na frente da gente. Eu te dou a vida, a morte, a bênção, a maldição, a saúde, a doença, né? Se a gente for querer completar aqui. Então, assim, uma coisa, irmãos, eu falar desse assunto em outro local. Mas para eu falar desse assunto no púlpito, isso gera um temor muito grande do meu coração, sabe por quê? Eu tenho que estar 100% baseada numa verdade. Porque se eu falar algo que não é verdadeiro, e caso tenha alguém aí que vai querer atender as orientações que eu vou dar, se ele se der mal, olha a responsabilidade que eu vou ter não só com vocês, mas diante do Senhor, que tem ciúme pela vida de cada um de nós. Já pensou eu ser motivo de tropeço na vida de vocês? Então, assim, eu sei, eu tenho convicção do que eu vou falar aqui hoje. E eu espero que as irmãs estejam com o coração aberto. Sabe por quê? Porque às vezes vocês vão ouvir coisas. Você fala assim, puxa, mas desde criança eu aprendo totalmente o oposto. Através dos profissionais da área, né? Através de gente, né, que tem mestrado, que tem doutorado em um assunto. Aí como que vem alguém falando totalmente o oposto? Mas só para vocês ficarem descansadas, eu não sou a única que vou falar isso, tá? Então, olha, a gente nunca teve num tempo com tanto acesso a tantas informações. Qualquer assunto que você jogar lá no Dr. Google, ele te dá informação de tudo. A gente não fica sem resposta. Mas aí é engraçado que, ao mesmo tempo, a gente nunca ficou em um tempo onde existe tanta falta de conhecimento. A gente está cheio de informações. Mas o que a gente está fazendo com essas informações? Como a gente está absorvendo essas informações? Será que elas estão compatíveis com o que a palavra de Deus está nos orientando? E o meu compromisso é defender, porque assim, lá na faculdade, às vezes a gente, geralmente todo mundo, a base, vai estudar a mesma coisa. Mas aí depois que forma, a gente começa a ouvir que um profissional fala uma coisa totalmente diferente do outro. Alguém chega perto da gente e fala assim, olha, tem muitos estudos científicos falando que tal coisa faz muito bem. E aí começa a argumentar aquilo. Aí vem um outro, que estudou, às vezes, até na mesma faculdade, fala assim, olha, existem muitos estudos cientificamente comprovados, provando que isso faz muito mal. E a gente fica aqui no meio, assim, Deus, afinal, isso faz bem ou faz mal? Cada um fala alguma coisa? E cada um tem um currículo mais invejável do que o outro? Quem é que está sabendo? Porque, irmãos, não tem como os dois falando algo contrário e ter duas verdades. Está tendo uma verdade aí e um engano. E nem sempre quem está do lado do engano está porque quer. É porque ele foi enganado, ele não buscou uma revelação de Deus, e ele o quê? Ficou sendo totalmente submetido àquelas falsas ensinos que a gente pega muitas das vezes, porque, claro, que se um estuda mais do que o outro, um pesquisa mais, um quer investigar mais, um questiona mais, é claro que um vai descobrir mais coisa do que o outro, né? Então, por isso que a gente tem que entender, nesse sentido, a importância disso. Então, eu quero, em nome de Jesus, né, que vocês sejam despertados para um senso crítico, para não ficar recebendo tudo que ouve. Porque aqui, eu não estou exagerando, 95% pelo menos do que vocês devem ouvir na mídia, não é verdade. Mas é o que convém para eles falar. Existem homens, né, muito capacitados, que foram gênios há tempos atrás, ganhou prêmio Nobel de medicina em alguma área. E aí, por que, que aquilo que eles provou que é verdadeiro, né, conseguiram de uma maneira muito sábia fazer isso, e a gente não vê o material deles publicado, assim, divulgado? Quer dizer, foi publicado, mas não foi divulgado. Porque existe um sistema maligno, porque o mundo realmente jaz no maligno, e que as informações, independente delas serem boas ou não, existe um grupo que consegue reter isso e deixar passar para frente apenas o que convém para eles. Né? Então, assim, mas o nosso Deus, ele deixou orientações ali para a gente chegar em um tempo igual hoje e a gente não ficar desnorteado. Deus, afinal de contas, eu posso comer isso ou não posso? Porque a gente não é possível, que vai todo mundo ter, agora ter que ficar fazendo doutorado, né, nessa área de alimentação para aprender a comer. Antigamente as pessoas comiam muito bem e nem conhecimento tinham de nada sobre isso. Então, a dica é, todas as vezes que vocês virem argumentos contrários, dá uma parada e começa a meditar. O que, que a natureza fala? Porque, irmãos, tem coisas que a gente não precisa fazer doutorado para ter esse entendimento, não. A natureza mostra. Tem coisa que é só você observar que a natureza vai mostrar. Porque é claro. Mas a gente está tão numa correria que a gente não tem tempo para parar, para meditar, para pensar, para raciocinar se aquilo que a gente está recebendo é correto ou não, e fica se enchendo de informação que vai gerar o quê? Só engano dentro da gente. Então, olha, voltando à importância da nossa saúde, né? Igual eu já falei, a gente é formado, né, de pelo menos, alguém deve ter contado aí, eles dizem que a gente é formado de pelo menos 100 trilhões de células. Né? E a cada dia, no mínimo, uns 50 bilhões de células são renovadas no nosso corpo a cada dia. Mas aí o quê? Eu já falei que a matéria-prima para formar essas células são nutrientes. Né? Então, assim, e da onde que a gente recebe esse nutriente? Através do alimento. Então, para ser alimento, tem que ter nutriente para matar a fome da nossa célula. E onde a gente encontra esses nutrientes? Só em alimento. E aí, voltando a perguntar de novo, mas afinal, o que é alimento? A gente está até num tempo bom, porque, inclusive, eu estou assim, com o meu coração acelerado para poder... Misericórdia, o tempo está passando. O Ministério da Saúde está lançando um novo guia alimentar. O primeiro eu nem falava dele, porque eu sentia vergonha. E esse eu estou tendo o prazer de divulgar. Quando vocês tiverem a oportunidade, vocês leem sobre esse novo guia alimentar. E ele define exatamente o que é alimento e o que é produto ultraprocessado. Ou seja, tudo aquilo que não vem da terra, frutas, verduras, legumes e verdura, qualquer outra coisa é um produto ultraprocessado. E eles dão esse nome porque não pode nem ser chamado de alimento. Então, para eles, iogurte é um produto ultraprocessado. Porque você vai falar, se você achar que iogurte de morango tem morango ali, né? A gente tem que ser muito ingênuo para acreditar. É um produto altamente processado. Então, eu vou acelerar, porque eu vou ter que cortar muita coisa aqui que eu tinha falado. Eu tenho 20 minutos, irmãs, para falar. Ó, depois vocês vão me defender, hein? Então, é o seguinte, pelo menos dois eu não posso deixar passar. Sabe por quê? Porque se eu sair daqui sem falar, eu estou com um ano engasgado isso aqui, doido para chegar esse próximo congresso para eu desabafar isso em cima de vocês. Então, pelo menos esses dois eu tenho que falar. Um deles, irmãos, eu quero falar sobre o, né, aquele que é considerado assim, o rei dos cereais, que é o trigo. Então, o que acontece? Só para vocês terem uma noção, o trigo é um cereal tão importante que na lei de Moisés tem um versículo que fala assim, olha, não se tomarão em penhor as duas mós, nem apenas a de cima, pois se penhoraria assim a vida. Na lei de Moisés, aqueles moinhos que ele tinha, né, para poder triturar o grão de vidro, de trigo, era algo tão essencial para a saúde das pessoas que eles não podiam correr o risco de ficar sem, porque o pão trazia vida. E eu não vou poder alongar de falar para vocês todos os benefícios desse grão, né, que tem tudo que o corpo da gente precisa, porque não vai dar tempo. Mas tem muitos nutrientes, muitos minerais que são importantes para a nossa vida. Tem uma riqueza enorme. Depois, se alguém quiser, eu posso estar passando isso por e-mail. Vocês vão amar conhecer, vocês vão entender, inclusive, por que o nosso Deus, né, Jesus quis se comparar com o pão da vida. Tinha tanto alimento, mas ele quis. E aí, se vocês estudarem sobre o trigo, vocês vão ficar encantados, vocês vão entender. Jesus, é por isso, a gente não tem como viver sem o Senhor. Né? O Senhor vai suprir todas as nossas carências nutricionais, realmente, em todo sentido. Então, o trigo é realmente importante. Porém, se vocês querem preservar a saúde de vocês, passe longe dele. Como assim, né? Você acabou de falar que o trigo é essencial, que é super importante para a nossa saúde. É. Se vocês acharem trigo para usar, vocês podem continuar fazendo tendo benefício dele. Só, irmãs, que esse pó branco que eles insistem em chamar de trigo só tem nome. E a saúde da humanidade, depois da Revolução Industrial, que eles conseguiram trocar essas pedras, né, de moinho, que já estava muito atrasada, por cilindros de aço, e aí eles conseguiram produzir um trigo, né, mais fino, mais branquinho, que é o jeito que agradava mais as pessoas, né? Hoje, através do processo de hibridização, os cientistas conseguiram modificar o DNA do trigo, então ele consegue, na mesma área, aumentar uma produção enorme. Esse trigo que a gente come hoje, que eles falam que é trigo, tem 20 vezes mais glúten do que o antigo. Só para vocês terem uma noção da seriedade disso. As pessoas que têm intolerância ao glúten, que está crescendo demais, cada dia vai aumentar, inclusive a quantidade de pessoas que vão se tornar intolerantes ao glúten, porque o nosso corpo está dando assim, basta, eu não aguento mais isso. Os celíacos, por exemplo, que não pode, né, com nada de glúten. Né? Antigamente não tinha tanto isso. Por quê? Tem uma das proteínas dele é a gliadina. Né? E essa proteína o corpo da gente não consegue quebrar. E todas as vezes que a gente ingere uma proteína que o corpo não consegue quebrar, porque o corpo da gente ele não conhece alimento. O alimento para ele é uma coisa estranha. Ele só conhece o quê? É nutriente. E esses nutrientes quebrados. Então, o corpo da gente ele não recebe proteína, né? A nossa célula, ela recebe o quê? Aminoácido. Ela não recebe só carboidrato, ela tem que receber ele na forma de glicose. Tudo muito assim, é a última partícula, né? Gordura tem que ser ácido graxo. É isso que entra para dentro da nossa célula. E aí, como a gente não consegue quebrar essa gliadina, o corpo da gente entra num processo tipo de inflamatório mesmo. Porque esse é um corpo estranho, ele não reconhece. Se ele não reconhece, o que ele faz? O nosso sistema imune, que Deus deixou para a gente, para ser os nossos soldadinhos de defesa, começa a atacar aquele corpo estranho. Só que aí, naquela pedacinho, às vezes, de proteína, tem um grupozinho de aminoácido, que a sequência dele, tá, aquele grupozinho, está igualzinho. Às vezes, uma sequência lá do seu pâncreas, de alguma célula lá do seu pâncreas. Aí ele começa a atacar. Aí a consequência é o quê? Um diabetes. Né? Gera outros problemas inflamatórios, que dependendo de onde aquele processo inflamatório vai desencadear, pode vir o quê? Uma sinusite, uma otite, uma rinite, uma colite, gastrite, tudo que é ID que vocês imaginar. Então, assim, o que tem de pessoa já tem estudos bons comprovando que quando a pessoa corta essa farinha de trigo que a gente está ingerindo hoje, como que ela reveste quadros que muitos deles, para a medicina tradicional, não tinha cura. Porque o corpo realmente deixou de receber um agressor e começou a receber alimento de verdade. Né? Eu tinha feito um propósito que eu gosto muito de pão, mas tudo que eu para eu conseguir parar de comer, porque eu falo assim, Deus, eu não quero só parar de comer e continuar gostando, porque senão isso não é qualidade de vida. Um monte de gente aí come porcaria, fica se deleitando com isso, e eu vou ficar só comendo coisas que eu não gosto só para ter saúde? Não. O Senhor me deu paladar, então eu quero desfrutar disso. Então eu não quero comer alguma coisa porque eu quero deixar de gostar daquilo. Então eu vou olhar para aquilo, para mim não vai ser tentação nenhuma porque eu vou deixar de gostar. E aí eu fiz um jejum de 40 dias que está terminando nesse congresso, que eu falei, eu quero saber o que, que é ficar 40 dias sem comer nada que tem farinha de trigo. Porque se você for ver, é a base de tudo que a gente come. É no café da manhã, no almoço, no lanche, no jantar, né? É o pão, é o biscoito, é o macarrão, tudo, gente. Vocês podem ver que a base da nossa alimentação está toda em cima de farinha de trigo. E aí alguém me falou assim, Gardênia, mas se eu cortar o trigo, minha dieta vai ficar monótona demais, vai sobrar o quê para me comer? Por isso que eu fiz esse jejum, porque eu queria sentir o que a pessoa ia sentir caso não pudesse comer nada disso. E aí eu descobri que a dieta da gente é monótona, é quando a gente come o trigo. Porque, na verdade, todo produto industrializado praticamente tem. Quer dizer, você está comendo o mesmo produto, só que em embalagem diferente, entendeu? Você está comendo só farinha de trigo e está achando que a sua dieta está variada. Na verdade, ela vai ficar variada quando você deixar de comer. Porque aí você vai começar, na falta de opção, que não tem um bolo, um biscoito, qualquer coisa, você vai começar a restaurar costumes antigos que a gente tinha, né? De comer, às vezes, um milho, comer uma batata doce assada, cuscuz, tapioca. A gente tem tanta opção e eu ficava só no pão, pão. Pão, pão e pão. Então, assim, se vocês não acreditam, façam um teste. Faça como um jejum de sacrifício. E muitos vão se surpreender com a reviravolta que vai dar com relação à questão de saúde. Um outro produto que eu quero falar também, que é o parceiro dele, é outro pozinho branco, né, que a gente chama de açúcar, que eu acho que ainda não inventou para a gente nada pior do que isso. E é engraçado que tudo que a gente come tem exatamente trigo e açúcar junto. Raramente vocês vão ver algum produto industrializado sem trigo, porque lá está lá o glúten, contém glúten, né? Porque para a indústria alimentícia é bom demais. Faz crescer o pão, a gente come... olha para você ver, o poder do glúten, a gente come pão integral fofinho. Irmãs, isso não existe. Se a gente for comer um pão integral mesmo, é um pão pesado, escuro, né? Não tem nada a ver, porque não tem aquele excesso de glúten para poder fazer ele ficar tão bonito e tudo, né? Então, esse outro pozinho branco está acabando com a saúde da gente. E aí eu não aguento, eu fico assim quase que me coçando quando eu vejo essa epidemia de osteoporose que está por aí. E as pessoas falando assim, nossa, então assim, vão entrar no cálcio. Então toma mais leite, come mais queijo, toma mais iogurte. Aqui, eu quero falar para vocês, quanto mais vocês tomarem leite, comerem queijo, tomar iogurte, mais vocês vão agravar a sua osteoporose. Gente, começa só por curiosidade a perguntar. Quando alguém tiver lá o diagnóstico, está tendo, diminuindo a massa óssea dela, está tendo osteoporose e tudo, começa a perguntar assim, aqui, você toma leite? Você come queijo? Tomo. Uai, então qual que é o problema? Aqui, se esse fosse o problema, se tem uma coisa que quem toma leite nunca deveria ter osteoporose. Você pode ter de tudo, menos osteoporose. Então, isso é mais uma mentira. O que falta no nosso corpo não é cálcio. A gente está tendo cálcio até demais. Porque todos os vegetais que você come, tudo que é fruta, leite, iogurte, tudo tem cálcio até demais. O bolo que foi feito com leite, o biscoito recheado que foi feito com leite, tudo tem cálcio. O que a gente está tendo, irmãos, é uma perda enorme de cálcio. Então, apesar da gente estar ingerindo cálcio demais, a gente está perdendo muito mais. Por isso que vem esses problemas. E o corpo da gente fica sem cálcio. E o vilão, assim, aquele alimento que a gente come, que é o que mais rouba cálcio do nosso corpo, um deles é o açúcar. Porque o açúcar, a sacarose, para ela ser, né, quebrada, para ela ser metabolizada, a gente absorver, primeiro ela tem que transformar em hidróxido de cálcio. Só que, vocês têm uma ideia, na natureza, por isso que na natureza a gente não tem problema. Quando você está lá tomando o caldo de cana, o mascavo, ali aquele açúcar tem 30% de sacarose e os outros 70% vitaminas do complexo B, um monte de mineral, inclusive o cálcio. Então ele já tem o companheiro junto que o corpo vai absorver direitinho. Aí você pega esse açúcar branco, que é 99,9% de sacarose. Todas as vitaminas foram embora, todos os outros minerais foram embora. A gente fica só com a sacarose. Ela não precisa ser transformada em hidróxido de cálcio? Para isso, ela vai tirar o cálcio de onde? Para ser absorvida? Dos ossos. Por isso, isso é tão sério, que é por causa desse motivo que tem muitas escolas que proibiu o uso de refrigerante. Porque é uma bebida altíssima em açúcar e altíssima em fósforo, que é o antagônico do cálcio. Então, o quê? Osteoporose? Criança? É. Às vezes pode não ver divulgado, mas é um índice altíssimo de osteoporose em crianças. Doença que era só de pessoas muito mais velhas antigamente. Então, olha para vocês verem como que isso é importante. Então, o quê? Mas aí, a gente fala assim, mas como assim? Né? Mas fulano tem um doutorado nisso e falou que tem que tomar leite. Leite é a principal fonte de cálcio da gente. Tá, quer dizer, e Deus? Porque o Senhor nos deu, irmã. Lembra que eu falei que a natureza revela? O que, que a natureza mostra? Que cada espécie tem uma concentração diferente de nutriente no leite. Então, o leite nosso é totalmente diferente do da vaca, que é totalmente diferente do da cabra, do da gatinha, do cadela, de todos os bichos, porque cada ser precisa daquele leite que é o natural para ele. Foi assim que Deus fez a natureza. E não tem o homem querer vir e querer mudar isso. Né? Mas, se a gente não quiser observar a natureza, o que não falta são artigos científicos muito bem fundamentados, mostrando tudo isso que eu estou falando e coisas piores ainda. Então, assim, a gente tem que parar e ver o que, que o Senhor está nos ensinando. Porque a natureza o tempo todo te revela. Né? A gente, quando está lá por volta dos 4 aninhos, o nosso corpo não tem, a taxa de lactase vai lá embaixo, ou seja, a gente não tem enzima para digerir nem o leite da própria mãe mais, mas também não precisa, já está com todos os dentinhos, Deus já pensou em tudo. Com 2 aninhos já está com os dentinhos, tudo, já está comendo tudo, então não vai precisar tanto desse leite mais. Então, mas vem o homem falando, olha aqui, Deus não sabe o que ele diz. A natureza fala assim, mas aqui eu estudei, eu sei, né? Você tem que continuar mamando para o resto da vida. E tem que ser do da vaca que é o melhor. Então, assim, tem coisa, irmão, que a gente tem que só ficar raciocinando e ficar esperto. Porque aqui existe uma indústria lá fora que quer vender. E ele precisa convencer a gente para poder, né, tá em cima disso. É, só tem mais 1 minutinho ainda, estou acabando. É... Tinha muitas dicas interessantes. Depois, se alguém quiser, pode estar mandando e-mail. Vou ter o maior prazer de responder, porque eu amo de paixão boicotar essa indústria alimentícia que está determinando para a gente o que é saudável, o que não é, o que a gente tem que comer ou não, né? Existem profissionais aí falando assim, olha, a gente descobriu que a carne tal, ela é super saudável. Vai lá na Bíblia e fala assim, Senhor, aqui, o Senhor já deu uma dica. Porque ele deu a dica de todas. É só você ir lá e falar, e olhar. Não, se você, filho, for querer comer peixe, come desse aqui, ó. Tem que ter escama e barbatana. E é engraçado que naquele tempo, o povo de Israel não tinha noção. Por que eu não posso comer? Só posso comer peixe que tem escama e barbatana. Eles não estavam nem aí, não entendiam, não tinha estudo, né, para mostrar, explicar para eles por quê, mas eles obedeciam. Hoje a gente tem um estudo que fala, olha, tem que comer esses porque os outros são os lixeiros do oceano. Na cadeia alimentar, se você come um peixe que está com uma toxina, a toxina vai para a sua corrente sanguínea, porque na cadeia alimentar tudo é acumulativo. Mas aí vem alguém falando, não, Ô, irmão, você já viu? Eu não sei, eu nunca ouvi. Alguém que teve algum problema sério, alérgico, porque comeu carne de frango, teve uma parada respiratória e morreu? Apesar dos franguinhos hoje estar tendo tanto hormônio, tanta coisa, mas alergia, sim, não. Agora, camarão, lagosta, esses frutos do mar chique, né, que eles colocam, é o que está destruindo. Eu já conheci uma pessoa que, porque comeu camarão, não sabia que era alérgico, e quando descobriu, já era tarde, com 6 horas ele já tinha falecido. Então, assim, Deus fala lá, olha, você quer comer carne vermelha? Então, eu vou te dar uma direção, qual carne que você tem que comer. Irmãos, Bíblia é manual de vida. Quem é que vai entender mais do seu corpo do que o próprio Criador? Quando alguém fabrica alguma máquina e vem lá o manual junto, quem é que vai entender mais do que o fabricante? E a gente está dando glória, acreditando em quem não sabe nada, né? E a gente tem que olhar o que o nosso Criador está ensinando. Olha, tem... Eu vou deixar depois, por favor, em nome de Jesus, a indicação de alguns vídeos, de alguns documentários, que vocês podem acessar a Rede Nutri, que é uma rede de alimentação e nutrição do SUS. Tem vídeos, irmãos, aqui. Vocês têm que assistir. Eu vou orar para Deus incomodar vocês. Que isso aqui não é filmezinho, não. É realidade. É trabalho realizado por profissionais sérios, altamente qualificados. E que a visão de vocês com relação ao alimento vai mudar totalmente. Amém? Olha, eu vou só citar pelo menos alguns que vocês não podem deixar de assistir. Chama-se um documentário que chama Muito Além do Peso. Tem um que vocês têm que colocar o filho do lado e assistir junto deles, que chama assim, Criança, a Alma do Negócio. Isso tudo são material que o Ministério da Saúde, inclusive, ajuda a divulgar. Bebês Fast Food. Muito Além do Peso. O alimento é importante. Esse é maravilhoso, porque vocês vão ter noção do como que a indústria farmacêutica trabalha através disso, junto com a indústria de alimentos. Criança, a Alma do Negócio. E Bebês Fast Food. E tem um videozinho que eu tinha até trazido, mas ele tem exatamente 5 minutos. Pelo menos esse eu queria ter mostrado, mas acho que não vai dar tempo. Que é gente, anota esse nome aí, que esse nome é precioso. Francine Lima. É uma jornalista que faz um trabalho muito lindo, muito bem amparado por profissionais que são referência em saúde pública, né? Inclusive pelo Dr. Carlos Augusto Monteiro, que é um médico sanitarista. Então, sim, tem vídeos dele também falando sobre isso, 10 passos para alimentação saudável para crianças menores de 2 anos, para adulto também. E... sim, vocês, todos os vídeos da Francine, assim, 3, 4, no máximo 5 minutos. Vocês vão ter um nível de informação com relação à indústria alimentícia que vai abençoar a vida de vocês. Tá. Gente, depois a gente ora pelo nosso pastor, né? Aqui, eu falei com as meninas assim, porque antes de eu começar a falar, um monte de gente está assim, aqui, a gente vai apanhar muito hoje. Falei, vai, então come o que vocês têm de comer, se despede desse tipo de alimento, entendeu? Vai dando adeus. Porque aqui, a estratégia boa, eu uso isso, gente. Quando eu quero ser liberta de um alimento que eu gosto demais, eu não consigo, eu coloco como jejum. O jejum, assim, a gente fica encantado, porque, assim, como que a gente, de repente, deixa de gostar? Cada cada minuto é precioso, né? Aqui, tem outra dica que ela entra totalmente em contradição com a Bíblia. Que fala assim, olha, infelizmente, gente, isso vocês vão assim, ouvir o tempo todo, vocês vão ouvindo em muito consultório de nutricionista. Olha, a gente tem que comer de 3 em 3 horas, no máximo. Não é? A cada 2 horas, no máximo 3 horas, ficar sem comer. Por quê? Porque se você demorar mais do que isso, você vai ter uma hipoglicemia. Né? E elas começam a dar aquele relatório de tanta coisa que você vai ter, dos prejuízos que você vai ter, porque vai ficar sem comer aquilo de 3 horas. Tá, a gente vai ter realmente uma hipoglicemia porque a gente está comendo o quê? No vídeo do ano passado, eu falei dos néctares de laranja e... Não pode continuar. Porque eles não são uma alternativa muito esperta ao suco natural. No vídeo de hoje, eu vou tentar detalhar melhor como é que um alimento chamado laranja se transforma em produtos ultraprocessados dentro da indústria. Dentro de casa, você sabe, não tem segredo. Se é para comer, a gente pega a laranja, descasca e come. Para fazer suco, a gente pega a laranja, corta no meio, espreme, põe no copo e toma. São no máximo 3 etapas que acontecem todas aqui na cozinha. Na indústria de processamento da laranja, os processos são bem mais complexos e demorados. Como é que eu explico? Quer que eu desenhe? As laranjas são colhidas por trabalhadores vestidos com trajes de proteção, principalmente no interior dos estados de São Paulo e Minas Gerais, entre maio e janeiro. Em novembro, elas são mais doces. De caminhão, vão para a fábrica, onde são lavadas, selecionadas e espremidas aos milhares por máquinas enormes. Depois de espremida, a laranja é desmontada para dar origem a ingredientes que são vendidos para outras indústrias e usados na fabricação de produtos como bolos, balas, bebidas, recheios e até o que você chama de suco pronto. Nada é desperdiçado. Da casca é extraído um óleo essencial que pode ser usado como aromatizante e do qual se extrai uma substância chamada delimoneno, que dizem ajudar na prevenção e no tratamento do câncer. Da casca da polpa e da semente se faz também um farelo, que é usado para complementar a ração animal. O farelo cítrico ainda disfarça o cheiro ruim das rações feitas com restos de animais mortos. Ainda o álcool, a pectina, que ajuda na formação de gel para produtos como geleia, e parte da água do suco, que é aproveitada na própria fábrica. Um ingrediente muito usado na fabricação de produtos com sabor laranja é o chamado aroma natural de laranja, que pode ser líquido ou em pó, é altamente inflamável e perigoso se ingerido puro. Na fábrica de aroma, os trabalhadores precisam usar trajes e óculos de proteção. Na indústria, o suco não vai para a caixinha logo que sai da fruta. Ele passa por várias máquinas e processos antes disso. Primeiro, ele é aquecido para matar os micro-organismos e durar mais. É a pasteurização. Aí ele passa por uma evaporação que tira parte da água dele e deixa ele mais viscoso. Ele fica parecido com esse aqui, ó. Isso é o suco concentrado. E aí ele é congelado para poder ser armazenado. Para a indústria é muito mais barato armazenar um suco concentrado porque ele ocupa menos espaço no freezer. Com esse suco concentrado e congelado, ela pode fazer misturas e chegar ao blend perfeito. Sabe o que é o blend perfeito? De maio a janeiro, as laranjas rendem sucos de cor, acidez e sabor variados. Todos esses sucos diferentes são concentrados e congelados. No final da safra, eles são misturados até resultar no que eles chamam de blend perfeito, com uma concentração padronizada a 66 graus Brix, que é a medida de açúcar no suco e o sabor ideal para exportação. Esse blend padronizado congelado vai até o Porto de Santos e fica armazenado lá por até 2 anos, para então viajar de navio para fábricas no Japão, China, Austrália, Europa e Flórida. Aí ele tem de ser misturado com água, aromas, polpa, açúcar e o que mais for necessário para ele ficar minimamente parecido com o suco feito na hora. Aí ele passa a se chamar suco reconstituído. Entre o suco espremido e a bebida reconstituída, há uma bela distância, você não acha? Da próxima vez que você for comprar um suco ou um néctar de laranja pronto para consumo, repare se é um suco reconstituído ou um suco concentrado. Esse aqui, por exemplo, que é um néctar, é feito com água e suco de laranja concentrado. Ou seja, eles misturaram água com suco concentrado para ter isso aqui. Esse aqui, que é feito para misturar com mais água, também é feito com água e suco concentrado. Então agora você já sabe a diferença entre um suco que foi espremido da fruta na hora e um produto que foi desmontado e remontado industrialmente. E esses pozinhos para fazer refresco, hein? Você acha que eles são feitos de laranja? Vamos combinar que isso aqui não é suco. Então, por favor, não chama isso aqui de suco. Isso nem sequer é feito de fruta. Sabe quanta laranja tem aqui? Praticamente nada. Está escrito aqui, 1% de polpa desidratada de laranja. 1%. Polpa desidratada de laranja é o suco concentrado que passou por um outro processo de evaporação, perdeu ainda mais água e ainda mais nutrientes. O que sobrou da laranja nesse pacotinho é só a lembrança. O que mais tem aqui é açúcar, o primeiro ingrediente, pode ver, açúcar, e maltodextrina. Esse aqui que é light, não tem açúcar, primeiro ingrediente, maltodextrina. E o que é a maltodextrina? É um subproduto do amido do milho. É o processado do processado do processado. De alimento, isso aqui não tem nada. Isso aqui é feito inteiramente de ingredientes industriais que tentam imitar as características do alimento de verdade. Isso é o próprio produto ultraprocessado. Lembre-se, você é o que você sabe sobre o que come. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir, compartilha com todo mundo nas mídias sociais e se inscreva. Gente, nas propagandas, o que eles mostram? O passarinho vindo, né? Que aquilo está tão próximo da realidade que o passarinho até posa na fruta. Então, assim, é tudo engano o tempo inteiro. Vai uma dica aí. Fez propaganda, desconfia, porque o que é bom não precisa de propaganda para vender. Eu estava só terminando aqui rapidinho. Já, agora já acabou mesmo, é só um minuto. Ai, eu até perdi aqui, tanta pressa. Mas aqui, eu só queria colocar o seguinte. Ah, que eu estava falando de 3 horas. Então é o seguinte, se a gente come errado, é claro que... Gente, para que vocês acham que Deus fez a gente com o intestino que tem pelo menos 7 metros de comprimento? Para que um órgão tão grande? Infelizmente, a maioria nem pensa por que ele tem que ser tão grande. Porque Deus planejou o seguinte, o alimento vai passar por ali, ele tem que passar bem lento. E à medida que ele vai percorrendo todo o nosso intestino vai absorvendo tudo que ele precisa. Todas as vitaminas, todos os minerais, já tudo assim, partidinho. E aí quando você come um produto que é essa farinha de trigo, esse açúcar que eu te falei, no primeiro 1 metro do intestino já absorve tudo. Aí o pâncreas, coitado, fica desorientado, porque ele estava preparado para receber carboidrato, a proteína, né? A gordura normal do alimento. E ele já sabia, ele já tinha calculado a quantidade de insulina que ele ia ter que liberar para metabolizar aquilo. Aí você manda um alimento que não é alimento, que no primeiro 1 metro do seu intestino é tudo absorvido, o pâncreas fica doido, desesperado, está com uma quantidade enorme de insulina para dar conta. Aí vem o glucagon mais desesperado, ainda tentando tirar aquilo tudo, porque senão vai acontecer uma verdadeira bagunça dentro do seu corpo. Aí tira tudo. Aí você fica sentindo aquele pico de insulina. Uma hora a glicose está alta demais, outra hora está baixa demais. Com o produto que Deus fez, isso não acontece. Então, se a gente comer correto, a gente não vai ter essa hipoglicemia, mesmo porque, enquanto tem alguém falando que você tem que comer de 2 em 2 horas, no máximo 3, a gente tem um Deus que fala o seguinte, a bênção no jejum. Vocês acham que o nosso Deus quer que a gente jejua para matar a gente de fome, para a gente ficar tendo crise de hipoglicemia? Porque, ele não é o Criador? Ele não é o construtor, não foi ele? Ele sabe como é que o corpo da gente funciona direitinho. E o jejum é uma das melhores formas do nosso corpo jogar para fora aquela toxina que a gente ingeriu durante o dia. Se você não tem esse tempo para jejuar, ou se você não dá pelo menos um tempo para o seu corpo descansar, ficar umas 4, 5 horas, tendo um intervalo de uma refeição para outra, e eu posso te garantir que se você comer da maneira correta, você não vai sentir fome com menos de 4 horas, tudo vai acontecer de maneira equilibrada, tudo direitinho, nosso Deus já planejou tudo. Então, olha aqui, tem muita gente que não está conseguindo jejuar porque está com esses hábitos errados, e aí se fica 2, 3 horas sem comer, começa a sentir dor de cabeça, começa a sentir tonteira, começa a sentir um monte de mal por causa disso. Por quê? Está comendo errado, então um abismo chama outro abismo, não é assim que funciona? E não está tendo o privilégio de ainda jogar, desacumular aquela quantidade de toxina que o corpo tem que jogar. Porque, coitado do fígado, ele foi planejado para isso, mas ele não dá conta sozinho. Então, tem outros sistemas no nosso corpo que trabalham em harmonia com o nosso fígado, para poder, né, o fígado eliminar essa toxina. Então, tá aí a dica. Gente, aqui, Se eu acaso, né, eu dei algumas varadas no início, porque eu sou a própria versão da Helena, quando se diz alimentação, às vezes eu sou dura porque eu empolgo mesmo, e eu tenho zelo, cuidado pela igreja, tudo que Deus tem me ensinado, eu tenho te dar alegria de jogar, colocar isso para frente. Deus está levantando profissionais de todos os cantos do mundo, médico, nutricionista, muita gente que está tendo compromisso com a verdade, que não trabalha para uma indústria alimentícia, nem farmacêutica, e estão proclamando a verdade. E a Bíblia é o nosso melhor manual. Nele a gente pode confiar. E quem segue o padrão bíblico, ele vai estar sempre à frente, né, do tempo. Então, tá aí a dica. Eu espero que vocês tenham gostado. E quem sabe no próximo ano dá para a gente falar mais, né?